mulher. Você foi escolhida por Deus e ninguém te cala. Mulher, quando Deus te formou da costela de Adão, foi pra uma missão. Mulher, você é a coluna da congregação. É você que sustenta a igreja na oração. Mulher, você é a coluna da congregação. É você que sustenta a igreja na oração. Mulher de Deus, você foi escolhida para uma grande obra. Não deixe que ninguém te cale, fale o que tem. Chiquinha.